Olá, meus grandes amores. Estamos chegando para mais um encontro sensacional. Para mais um encontro com amor, um encontro com a vida. O nosso encontro central. Por aqui é o Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração, já cheio de amor para dar. Que você tenha um programa realmente impactante, emocionante, aqui em nossa sintonia. Obrigado a todos pelo carinho e vamos viajar, vamos amar. Em 2 horas, com as músicas que marcaram tempo e que vai marcar agora a sua vida mais uma vez. No ar, Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. There's a story which is waiting for the heart to rise. I'm going crazy here, just wanting you to close up the night. When the loving Músicas inesquecíveis. We shall never rest, I won't forget.

I could reach out to know. I'm never gonna find someone that knows me like you do. Are you leaving me a helpless child when it took so long to save me? Fight the devil in the deepest sin. I'll follow you anyway. Encontro Central, o coração batendo mais forte. No, you won't. If you

Eu te amo nas três dimensões, nas quatro luas, nos quatro elementos, nas quatro estações, nos quatro pontos cardeais. Eu te amo nos cinco sentidos, nas sete cores do arco-íris, nas sete notas musicais, nos 12 signos do zodíaco, em tudo que existe, eu te amo cada vez mais. Não sei mais viver sem você. Você é a pessoa com quem eu sonho toda noite. Você me diz todo dia aquelas palavras doces que só de sua boca eu quero ouvir. Não sei como, nem sei quando comecei a te amar. Agora eu só sei que eu te amo. To the arms I love, lead me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one but you wanted more. Like I will, I'm the one who stays when she walks away. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. It's enough for this wild. kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Found it easy to annoy you. another way. Would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. I'm an addict for your love. It seems I just keep living for dreams, and it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Look in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Got the world around us, just fall apart.

second hand unwind. If you love, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Estamos apresentando Encontro Central. Oh, give me the last dance. Oh, give me one more chance. For without you I'd be lost. In a sense of time, with you on my mind, oh, Encontro Central. O coração batendo mais forte. Awesome. changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. Estamos apresentando Encontro Central.